Evangelho de Marcos, capítulo 2, do primeiro versículo até o 12, diz assim a palavra de Deus, vê que coisa linda. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta se achavam lugar e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram um eirado no ponto correspondente ao em que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Versículo 5, leia comigo, por favor. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados se nenhum que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Leia comigo. Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Vamos orar mais uma vez. Pai, tua palavra, Deus, é viva e eficaz, e ela fala tão profundamente ao nosso coração, Deus. O que eu te peço agora, Pai, é que o Senhor descortine essa realidade maior que está contida na tua palavra, que é a tua palavra. Eu te peço, Deus, que o Senhor nos mostre, Deus, essa profundidade maior, essa visão de mundo maior que pertence a ti, que é o Criador de todas as coisas. Então vem falar, Deus, ao nosso coração poderosamente através da tua palavra. Que o Senhor nos mostre os teus caminhos aqui, Deus. Que o Senhor abra os nossos olhos, Pai. Trabalhe, Senhor, no nosso coração, nos voltando cada vez mais para Ti, Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. A gente acabou de ler a história de um homem e de seus amigos. E que esses tinham um sonho, tinham uma vontade. Em outras palavras, a gente está aqui diante da história de um sonho, de uma vontade, de um querer, de uma busca. A gente está observando aqui, está diante de alguém que portava mais do que um sonho, portava uma necessidade. É certo que cada um de nós que estamos aqui nessa manhã somos portadores de sonhos. Nós temos dentro do nosso coração vontades, temos desejos, temos essas coisas todas que fazem a gente de noite acordar e ser depositada no nosso coração como sendo uma vontade dessas tão profundas a ponto da gente chamar de sonho. Eu quero, eu queria, eu desejo. E para que esse sonho se torne realidade, a gente não mede esforços. A gente faz o que for, a gente se submete a todo tipo de coisa para que isso que está no nosso coração se torne realidade. A gente vê isso nessa história. Jesus Cristo, ele volta para Cafarnaum, que até então era o seu quartel-general, era a casa dele, onde ele se reunia, onde ele pregava, e ele estava lá. E para a gente montar melhor essa figura na cabeça da gente, a gente tem que voltar um pouco para o tipo de habitação que a gente tinha naquela época. Normalmente as casas eram muito humildes, sabe? Não eram casas grandes, não. Eram casas que elas tinham pouquíssimos metros quadrados, em média 3,5 metros quadrados. Então veja só que casinha pequena. E onde é que Jesus se reunia com esse povo todo? É que normalmente na frente dessas casas tinha um terração, como uma varanda. E essa varanda normalmente era composta por vigas assim bem pesadas, sabe? E aí colocavam um telhado assim de palha, quando muito de palha triturada com barro, e aí fechavam aquele negócio ali para que as visitas, ou se no caso de Jesus, os seus discípulos, pudessem se reunir. Ali também se cozinhava pão, normalmente o forno ficava assim do lado de fora, sabe? Ali as pessoas se reuniam, talvez no fim do dia, para tocar seus instrumentos, para cantar, enfim, para se relacionarem de alguma forma. E aquele terração tinha tanta gente, tinha uma quantidade de gente que não dava nem para chegar perto de Jesus, e Jesus estava lá, porta da casa, pregando para esse povo. E era muita gente. Até então, a fama de Jesus já tinha corrido, o povo já tinha afluído para ali, para ouvir Jesus, porque o que ele falava era diferente demais. E aí o povo se espremia ali, se sentava, ficava em pé, se esticava para ouvir o que é que esse Jesus Cristo tinha para dizer. E ali não tinha só discípulo, tinha gente de toda qualidade. Tinham aqueles que observavam Jesus como sendo um grande mestre, mas também tinham aqueles que olhavam Jesus como uma figura subversiva. Aqueles que olhavam Jesus como sendo um tipo de rabino ou de pensador replicante, alguém que estava ali para ser do contra, alguém que estava ali para desfavorecer a ordem estabelecida. Gente de todo tipo. E no meio desse povo todo, cada qual, cada mente ali, com a sua vontade, com o seu desejo, havia um homem que também precisava de algo de Jesus, que tinha um desejo no coração, que tinha amigos que podiam ajudá-lo nessa empreitada, nessa tarefa de chegar perto de Jesus, porque já era sabido que esse Jesus, ele tinha um negócio diferente nele, que ele curava a gente. E é até um pouco estranho, não é? Porque nessa época aqui, normalmente as pessoas que tinham alguma deficiência eram tidas por pecadoras. E não era muita gente que queria se relacionar, mas esse homem, ele tinha esses amigos, não é? Então ele está lá e ele precisava chegar perto de Jesus. Então o que é que os amigos deles fizeram? Abriram lá o telhado onde Jesus estava, exatamente onde Jesus estava, e baixaram o leito. Não estavam nem conseguindo chegar perto, porque era muita gente. E aí, baixa o leito, e aí começa a história aqui de um Jesus que olha para os nossos sonhos, que olha para as nossas vontades e que transcende toda expectativa humana acerca daquilo que nós julgamos ser prioridade para nós. Talvez eu devesse perguntar para você agora: olha, o que é prioridade para você nesses dias? O que é que te faz locomover? Qual é o combustível da tua existência? Por que você sai de manhã cedo? Pelo que você se esforça? O que é que você julga ser necessário e essencial para as pessoas que você ama? E você, talvez, para si mesmo não tenha sonhos tão elevados, mas talvez para um filho seu, você olha para ele agora e diz assim: ah, mas eu tenho um sonho para você, meu filho. Eu queria que você fosse o que eu não consegui ser. Eu queria que você fosse médico, queria que você fosse engenheiro, queria que você fosse advogado, queria que você fizesse um mestrado, queria que você fizesse assim um intercâmbio. Eu queria, meu filho, que dá a você tudo do bom e do melhor. Olha, meu filho, eu me esforço para dar a você o que eu não pude ter para a minha vida. Então, meu filho, eu me esforço para te dar um apetrecho eletrônico, seja um computador, um celular, um videogame, uma televisão no quarto. E aí você se esforça para dar à sua esposa agora no dia dos namorados uma lembrança, um presentinho. E aí a sua esposa olha para você e diz assim: eu não queria assim, não precisava ser nada caro não. Uma bolsa Louis Vuitton, estava bom. Né? Queria de você nada demais não, um presentinho assim do terceiro andar do Rio Mar. Qualquer lembrancinha. Mas o homem o que é que faz? Eu tento, eu consigo, eu parcelo em 10 milhões de vezes. E se não puder parcelar em 10 milhões de vezes, eu parcelo em duas. Uma quando eu morrer, a outra eu mando de lá. Mas eu faço o que for necessário para satisfazer aquilo que nós julgamos ser prioridade, que nós julgamos ser importante, que nós julgamos ser sonho. E aqui eu estou falando de coisas que parecem ser superficiais, mas nas nossas vidas, na nossa ditadura do consumo, essas coisas ganham uma conotação essencial. E transcendendo um pouco essa barreira, a gente vai para aquilo que nós achamos ser a essencial, o suporte à vida. Então, se de repente tem alguém doente na sua família, ah, meu querido, você faz o que for, você vende os seus bens, você se desfaz de tudo, você briga com o plano de saúde, você vai para a fila de SUS, você usa de todos os meios para que essa pessoa tenha suporte, para que essa pessoa tenha conforto, para que a cura seja obtida. A gente faz o que for. A gente está atrás do essencial. A gente está atrás da prioridade o dia inteiro. No entanto, muitas vezes, aquilo que nós julgamos ser prioridade para nós não corresponde à prioridade de Jesus Cristo. E a razão disso eu vou passar a conversar com os irmãos agora. Desce o homem. Telhado de repente baixinho, não tão alto nem tão elegante como o da gente, mas um telhado humilde, assim de palha, sabe? Talvez quando muito de barro, e desce esse homem, talvez fedendo, amarrado num leito, diante da vista de todo mundo, humilhado diante da população, não podia trabalhar, não tinha acesso à educação, não tinha como se locomover para canto nenhum. Uma pessoa que muito provavelmente não tinha condições de higiene muito boas. Uma pessoa que provavelmente não tinha condições de se alimentar muito bem, porque vivia do favor de um e de outro. E a alimentação daquela época não era tão abundante quanto nós temos hoje. Numa cidadezinha de passagem, Cafarnaum era uma aldeia. A palavra Cafarnaum significa aldeia de Naum. E quando foi para grego, virou essa palavra, virou uma palavra grega, virou uma palavra só, bem que no hebraico, era essa palavra, aldeia de Naum. Ficava ali na Via Maris, sabe? Era um lugar de passagem. Era um lugar onde o Império Romano tinha um lugar de cobrar impostos, e não eram baixos. Era um lugar que vivia sob a égide da ditadura de um império que tinha um destacamento ali de soldados, que faziam esses impostos altíssimos serem cobrados cabalmente. Uma população explorada procurava uma resposta para além daquela realidade ali, num homem que estava por ali, que fazia até milagre acontecer. Então era uma realidade muito difícil desse homem. Era uma realidade muito complicada a desse homem. No entanto, mesmo passando todas essas limitações, mesmo tendo esse sonho de ser curado no coração, Jesus Cristo olha para a cara dele e diz assim: olha, teus pecados estão perdoados. E se você for olhar o texto de Mateus, tem lá dizendo assim: tem bom ânimo, teu pecado, os teus pecados estão perdoados. Oi, eu acho que esse Jesus, ele estava meio fora da realidade, parece, não é? Eu acho que esse homem, ele não vivia nesse mundo. Parece que ele não entendeu ainda que a maior necessidade, a prioridade do momento ali, não era perdoar pecado, mas era curar aquele homem para que ele pudesse ter uma vida normal, quem sabe trabalhar, quem sabe constituir uma família, quem sabe sonhar com alguma viagem, uma realidade para fora de Cafarnaum que lhe favorecesse mais do que naquela aldeia, naquele lugar, naquela pobreza, naquela nas melhores palavras da mãe de Kiko, naquela gentalha. Jesus parece que não entendeu. No entanto, Jesus entende, e entende o nosso coração, entende o coração daquele homem melhor do que a gente mesmo entende. E ele olha para aquele homem e ele vai no ponto essencial da existência do ser humano. E naquilo que trouxe todas as ansiedades, as frustrações do ser humano, que é o pecado. O problema nosso é que nos nossos dias, e desde aquela época também, o pecado, ele é extremamente subvalorizado, por assim dizer, ou melhor dizendo, ele é pormenorizado. Ele passou a ser um detalhe, ele passou a ser uma manchinha, ele passou a ser uma coisinha, ele passou a ser uma coisa que todo mundo faz e que todo mundo tem. E ele passou a ser algo que não merece a nossa atenção como as nossas necessidades merecem. No entanto, o que é que acontece no coração do ser humano, nesse coração pecaminoso? A primeira coisa que acontece é que nós determinamos para nós aquilo que é importante. Quando o pecado entra no mundo, a proposta do Satanás para Eva, a proposta do Satanás para Adão, é uma: olha, vocês vão ser iguais a Deus. Em outras palavras, vocês serão soberanos. Vocês vão ser donos de si. E de fato, o pecado tornou a gente entregue a gente mesmo. E agora a gente é que tem que dizer o que é importante para a gente. E quando a gente identifica uma necessidade, seja ela qual for, nosso coração instantaneamente entra em ansiedade, em preocupação, em desespero, e aquilo ali passa a ser uma obsessão para a gente. Seja ela qual for, desde vínculos familiares, aos quais eu preciso submeter, ao meu marido precisa me obedecer, a minha esposa precisa fazer isso, esse menino que não cala a boca, essa menina que não me obedece, esse adolescente que eu tenho na minha casa, que está me dando nos nervos, e eu tenho que achar um jeito de harmonizar essa casa, até as ansiedades pelo emprego e pelo trabalho. A crise está batendo na minha porta, minha empresa está faturando pouco. Ah, meu Deus do céu, se eu passasse nesse concurso público, a minha vida seria melhor. E aí existe sempre um se nessa história toda. E aí a gente vai dizendo assim: ah, mas eu precisava disso, e se eu tivesse isso daqui, a minha vida seria melhor. Se eu morasse num tal lugar, se eu tivesse isso daqui, tudo fruto de um coração pecaminoso, que acha que determinando sonhos e prioridades, e alcançando essas metas, vai ter uma vida melhor. Só para a gente ver lá na frente que esses sonhos se tornam frustração. Aí tem gente que diz assim: eu queria tanto passar no Enem, porque eu queria muito fazer direito. Aí passa. Aí dizem assim para você: universidade só tem duas alegrias, uma quando você entra, outra quando você sai, né? Mas você não liga para isso. Aí você vai fazer o seu curso. Quando você está chegando no finalzinho do seu curso, aí você sai daquela situação, né, de sonho de ser o futuro da nação para se tornar problema social. Você sai de estudante para desempregado da noite para o dia, não é? Aí você saiu do sonho de ser universitário para partir para o sonho de ser empregado. Aí você consegue o seu primeiro emprego. Graças a Deus, aleluia, meus problemas estão resolvidos. No outro dia você descobre que o seu chefe é uma praga, você descobre que você tem muitos amigos na sua, muitos inimigos na sua empresa, você descobre que aquele lugar não é bom porque ele não lhe paga bem. Aí você começa a sonhar com outro emprego. De forma que a gente nunca vai estar satisfeito. De modo que aquilo que nós precisamos de fato, que é plenitude, aquilo que nós precisamos de fato, que é uma paz que excede a todo entendimento, aquilo que a gente precisa de fato, que é alegria para viver, aquilo que a gente precisa de fato, que é exultação no Espírito, jamais vai ser alcançado pelas metas, pelos meios, pelos caminhos que nós estabelecemos para nós mesmos através do coração pecaminoso nesse mundo. E como diria o matuto popular, nem que você tivesse dois rins, dois pulmão, dois intestinos, um mais grosso e outro fino, você não conseguia. E não consegue nunca. Tem gente que ri, né? Mas talvez eu devesse citar Platão, Aristóteles. Mas você não consegue nunca. Essa tal paz de espírito. E nós estamos cada vez mais dependentes da química para poder dormir. E você está cada vez mais dependente, meu irmão, da química até para ter relação sexual com a sua esposa. Porque você não tem paz de espírito, e aí você não consegue conciliar seus pensamentos, e ao mesmo tempo a sua esposa tem uma ansiedade lá, e você tem que fazer o seu papel de homem, aí você faz o quê? Desculpa a força da expressão, de repente tem até criança, tem criança assistindo em casa, você vai para a Azuzinha. E aí você não consegue mais estudar, meu amigo universitário, aí você tem que tomar algum calmante. A gente sai atrás da paz de espírito em todos os lugares e se torna cada vez mais refém desse inferno que é viver preso a um coração pecaminoso. A gente vive preso por essas coisas, manipulados o dia inteiro por necessidades produzidas industrialmente, que vendem sonhos, que dizem que se você tiver isso ou aquilo, você vai ter paz, e você não vai. Que se você tiver um físico X, que se você tiver um cabelo X, que se você tiver um bem assim, se você tiver uma família daquela forma, você vai ter paz de espírito, e não vai. É sempre essa agonia. Aí continua a marcha do obcecado por significância, por segurança, por relevância na vida, através dos meios que o mundo, que jaz no maligno, coloca para você. Dizendo assim: vai que você consegue, vai que você consegue. Não consegue nunca. E citando mais uma vez o poeta popular, a partir disso daí, qualquer lado é caminho. E aí você vai recorrer a qualquer coisa, meu querido, até a religião. E foi o que esse povo fez. Faltaram os recursos, não tem mais nada o que fazer. Aí o que é que a medicina da gente diz? Agora, minha filha, só Deus. Não é? Mas era só Deus desde o começo. Era só Deus desde o princípio. Era só Deus desde sempre. Jesus Cristo, ele podia olhar para esse homem aqui e dizer assim: vai lá, está curado, pode ir. Mas a proposta de Jesus para a vida desse homem era muito maior do que somente a cura física e entregar esse homem a viver a própria sorte. A proposta de Jesus para esse homem era a proposta de Jesus para cada um de nós. Era essa que diz assim: olha, vinde a mim vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Proposta de Jesus Cristo era a proposta de Deus para o filho pródigo, que olha o filho no caminho, parte atrás desse filho e diz assim: vem cá, menino, que eu quero tomar conta de você. E aí o menino fala assim: pai, eu queria te servir. E Jesus Cristo: servir nada, você é filho, e filho recebe tratamento de filho. Mesma proposta de Deus que olha para o povo no Egito em estado de escravidão e diz assim: eu vou tirar esse povo desse lugar. Esse Jesus Cristo que está olhando para a tua cara hoje, que sabe o teu nome e os teus anseios mais profundos, e quer te dizer o seguinte: olha, aquilo que vai te trazer paz à vida não é simplesmente a saciedade daquilo que você identifica como necessidade para você. Aquilo que vai trazer plenitude, bem-aventurança. Está para lá e para além do que o coração humano pode enxergar e entender. Aquilo que você enxerga como vontade incontrolável. Aquilo que você enxerga como sendo algo que você não consegue conciliar dentro de si. Jesus Cristo olha e diz assim: olha, está perdoado o seu pecado. Está perdoado essa vontade louca sua de ser capitão da sua própria alma. Está perdoado essa sua vontade de carpe diem. Já viu? Tem até perfume com esse nome, ó. Carpe diem. Se você gostar do cheiro, pode até usar, meu querido. Mas isso como script de vida é um inferno. Sabia disso? Você sabe quando é que essa palavra foi criada, carpe diem? Não foi na Sociedade dos Poetas Mortos, não, viu? Essa sociedade, essa palavra foi criada quando o Império Romano estava ruindo, estava se acabando toda a estabilidade, estava se acabando tudo aquilo que o cidadão romano entendia como ordem. E eles diziam assim, ó, carpe diem, aproveita aí porque está tudo se acabando, viu? Então viva esse dia como se fosse o último, porque você vai acertar. Uma hora você acerta, vai ser o último mesmo. Então aproveita aí. Viver em desespero. Viver esse negócio de carpe diem é viver em desespero. Achando que o mundo vai acabar a qualquer momento, que a sua paz vai acabar, achando que a alegria de viver é uma sensação passageira e fugidia, e que você tem que estar correndo atrás dela. Meu Deus do céu, onde é que está essa alegria? Isso é viver um inferno todo dia. Aí Jesus Cristo olha para esse homem e diz assim: meu filho, tem de bom ânimo. Oh, ele usa a mesma palavra que ele usa lá em João. Tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Eu posso fazer por você aquilo que o mundo não pode fazer por você. Se entrega a mim. Eu posso fazer por você aquilo que o mundo não pode fazer por você. Se arrependa. Sabe o que é arrependimento, meus irmãos? Mudar de direção. Eu comentei até isso aqui, na sala de casais, que eu estava aqui, na escola dominical. É mudar de direção. Para de viver essa obsessão louca, de achar que você sabe o que é bom para você. Para com esse cismemamento. Eu não sei falar isso. Esse egoísmo. Pronto, vamos trocar. Que eu voltei para o Brasil agora há pouco tempo, estou aprendendo a falar português. Brincadeira. Para com essa vontade que você acha que sabe o que é melhor para você, que você acha que sabe o que é melhor para sua família, que você acha que sabe. Deixa de ser capitão da tua alma. Para com esse carpe diem do inferno. Para com esse troço louco que diz para você que você é independente e autossuficiente. Para com essa coisa ególatra. Para com essa autoabsorção. Olha para Jesus. Entende que Ele é suficiente. Entende que Ele pode fazer por você muito mais. E exceder as suas expectativas muito mais do que o mundo inteiro. No entanto, a vontade de Jesus para aquele homem é que ele fosse, de fato, curado também. Não porque era a vontade daquele homem, mas porque Jesus Cristo, ele estava para cumprir as profecias. Como sinal de que ele era suficiente para exceder as expectativas desse mundo. Porque é bem certo que depois de curado, aquele homem também teve outras preocupações e outras necessidades. Ele tinha que comer e tinha que dormir. Ele tinha que trabalhar. Ele tinha que se relacionar. Provavelmente ele continuou uma vida financeiramente pobre. No entanto, para aquele homem não faltava mais nada. Deixa eu dar um testemunho de uma pessoa que eu conheço. É uma senhora que talvez eu já tenha até comentado sobre ela aqui. É uma senhora que eu fui visitar e que já estava se ultimando. Ela era crente, inclusive de uma igreja presbiteriana. Morava numa casa paupérrima. O quarto dela, eu acho que era da largura desse púlpito. O quarto dela. Parede sem reboco. A luzinha que acendia com a pera. Lembra da pera? Que acendia assim um botãozinho. Bicozinho de luz quente. Um quarto fedendo a mofo. Essa senhora estava prostrada lá na cama. Magérrima, magérrima, magérrima. Dividia a casa com uma filha que tinha problemas mentais e outro filho que não estava na casa na hora. E eu trabalhava no bairro dos Estados, um lugar muito pobre. Na frente da casa dessa mulher passava o canal, um córrego. Estava lá improvisado umas tábuas para a gente passar por cima e a gente estava fazendo um evangelismo naquele dia. E aí eu cheguei na casa dela, bati palma. Eu lembro demais disso, sabe? Uma paredezinha verde. Sabe quando você pinta o cal com um xadrez verde? Fica aquela paredezinha verde assim, desbotada, caindo nos pedaços, sabe? Um buraco já assim. Aí a filha dela abriu a porta. Eu respondia, tal. Aí eu já percebi no começo da conversa logo que não era uma pessoa assim que eu pudesse conversar. Aí ela só fez assim, apontou para o quarto da mãe, ficava logo assim na entrada da casa, uma salinha minúscula. Ela fez assim, aí eu entrei. Estava lá essa senhora deitada, telhadozinho com algumas brechinhas. Aí eu, bom dia. Aí ela abriu o olho, bom dia. Eu comecei a conversar com ela, e para ser muito sincero, eu não me lembro do conteúdo dessa conversa. Mas me marcou muito algumas coisas que aquela senhora falou. Ela falou assim para mim: desde que eu adoeci, eu não recebi visita de ninguém da minha igreja. Eu sou da igreja presbiteriana tal, e há 8 anos que eu estou aqui em cima dessa cama. Há 8 anos que eu rezo, que eu oro, para um presbiteriano vir me visitar. E você veio. Aí ela estava com a voz muito fraquinha, e eu cheguei perto dela assim para ouvir o que ela tinha para me dizer. Ela diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. O meu Deus pode me levar. Eu conversei com ela ainda. Eu conversei com ela ainda alguns momentos. E afiancei minha palavra com ela de que eu voltaria assim que eu pudesse para conversar com ela. Eu não podia no dia seguinte, eu já tinha visita marcada, mas no dia posterior eu pude. E eu fui, e ela tinha falecido. Mas eu nunca mais me esqueci. Que talvez eu olhei para aquela casa e disse assim: meu Deus, eu tenho que tirar essa mulher daqui. Eu comecei a identificar tantas necessidades dela, sabe? E provavelmente nenhum enterro assim, que eu dissesse assim, fez jus, ela talvez teve, porque a filha dela foi que me informou através da grade. Quando eu estava chegando, a filha dela disse assim: a velha morreu. Aí eu tomei aquele susto, disse: mas tem mais alguém em casa? Ela: tudo bem. E vim. Mas depois, orando e pensando, eu disse: o que é que aquela mulher precisava que ela já não tinha? Não é? E qual foi a oração que ela fez que não foi atendida? Ela pediu a Deus uma visita antes dela morrer. E eu tive o privilégio, a honra de ser essa pessoa que fui lá Eu era seminarista e fui lá visitar essa senhora. Aí Jesus Cristo olhou para aquele homem e disse assim: eu não só perdoo os seus pecados, mas eu te curo também. Mas eu não faço isso como sendo algo que você identifica como necessidade, mas eu faço isso como algo para satisfazer os planos divinos, para fazer você compreender que eu sou o Messias e que toda e qualquer necessidade real vai ser saciada por mim. Isso é um desafio para a gente tão grande, não é? Acreditar nisso. Mas um detalhe importante que não pode fugir da gente é que Jesus olhou para aqueles amigos do homem e disse assim: eu estou vendo fé neles. Versículo 5 diz: vendo-lhes a fé. O que é que a gente precisa para viver essa vida nova? A gente precisa de fé. Precisa crer que aquilo que é necessidade para a gente, Deus vai dar. E deixa eu dizer uma coisa: Deus excede as nossas expectativas e muito com relação àquilo que nós identificamos como necessidade. E olha, meu querido, minha querida, se você está aqui nessa manhã, você comeu, você está bem vestido, você tem ar-condicionado pingando em cima da bateria, se você tem capacidades, se você está aqui, entenda que isso é graça de Deus. E para que serve isso tudo? É para você gastar com você mesmo? Absolutamente. Sobre todas as coisas. É para que você se admire. Hoje a gente perde a capacidade de se admirar tanto. A gente vive tanto hoje sobre a égide do óbvio. Eu tenho porque é óbvio ter, afinal de contas eu trabalhei para ter. O filho tem porque é óbvio, porque você vai dar. A filha tem porque é óbvio, porque você vai proporcionar. Todos temos porque é óbvio. Porque a gente mede a vida da gente como sendo uma relação de causa e efeito. Eu faço e então eu tenho. No entanto, a causa da nossa motivação viver uma vida pecaminosa, ao mesmo tempo colhe o efeito de se tornar exatamente ansioso e desesperado e nunca está satisfeito com a vida que tem. No entanto, esse espanto que a graça produz é que faz a gente enxergar que todas as coisas que nós possuímos provêm do nosso Deus. Tudo aquilo que você tem hoje, que você possui, do material, do objetivo, até aquilo intangivelmente subjetivo, é obra de Deus. É graça dele. É trabalho dele. E o que é que a gente tem que fazer? Pasmar, admirar-se. E dizer assim: é muito bom. E todos darem glória a Deus. Ó, que coisa maravilhosa! Você nessa manhã está reunido aqui comigo e com seus irmãos para dar glória a Deus pela vida, por tudo que Deus tem feito, por tudo o que Ele pode fazer ainda. É para isso. E ao mesmo tempo, para saber que existe um Jesus que está interessado no teu coração em saciar você completamente, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Dizendo assim: o que é que você precisa de fato é mudar de vida, mudar de caminho, mudar de cosmovisão. A sombra da cruz estava colocada sobre Cristo, porque alguns disseram assim: quem é esse que perdoa pecados? Quem é esse metido à besta? Quem é esse que se acha? Porque só Deus perdoa pecados. Aí Jesus Cristo está dizendo assim para eles: olha, O pecado foi cometido contra mim, eu sou Deus. Verbo que se fez carne, habitou entre nós. Aquele que, pelo qual o mundo veio a existir, sem ele, nada que existe podia vir a existir. Jesus Cristo disse assim: olha, para vocês saberem com quem vocês estão falando, que eu tenho poder para perdoar pecados, eu digo assim: olha, você está curado, pega o seu leito e vai. Aí esse homem, ele faz exatamente o que Jesus diz, na vista de todo mundo. Jesus Cristo, ele produz uma obra de efeito tão duradouro, capaz de nos atingir hoje, mais de 2000 anos depois, capaz de hoje se fazer presente aqui nesse lugar. Jesus Cristo está aqui. Olha o que eu estou lhe dizendo, Jesus Cristo está aqui. E receber cada um de nós com os nossos anseios mais profundos e dizer assim para a gente: não é do seu jeito que você vai satisfazer esse anseio. É do meu jeito, meu filho. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Os teus pecados estão perdoados. Você pode ter uma vida diferente. Você pode dormir bem. Você pode comer bem. Você pode se relacionar bem. Descanse em mim. É tão simples. Acredita nisso. Se entrega a esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se entrega a Ele. Entende que isso daqui, que está acontecendo aqui nessa manhã, não é uma parte da tua vida. Que cristianismo não é uma parte da vida. Que vida com Deus não é um axioma. Que vida com Deus não é uma tangência da nossa existência. É o todo. Que abrange nosso trabalho, que abrange a nossa família, que abrange a nossa vida e que satisfaz a vida. O resultado disso é um: jamais vimos coisa assim. Que coisa maravilhosa! Porque no livro de Eclesiastes é montada uma relação no primeiro capítulo, dizendo assim: nada de novo debaixo do sol. Mas desde que Jesus Cristo esteja na sua vida, o mesmo livro de Eclesiastes aponta para a presença de Deus e diz assim: existe algo acima do sol, que produz um efeito na sua vida, que transporta você para esse lugar acima do sol e o faz em vida. Você não precisa morrer para experimentar essa paz. Você não precisa morrer para experimentar essa plenitude. Quando Jesus Cristo fala de bem-aventurança, de plenitude, quando Paulo fala de paz que excede a todo entendimento, é aqui, é nessa existência. O que é que eu faço? Entenda que esse perdão é para você. É para você. É para o teu coração. Entenda que essa proposta de mudança de vida é para tu, é para mim. Para continuar essa conjugação, é para nós, é para vós, é para eles, é para todo aquele que se arrepende, que volta. Para com isso. Para com isso. Não coloca o pecado na tua vida como se fosse uma coisa pequena, não. É rebelião contra Deus. É o ser humano dizendo assim: eu sei o que é bom para mim. Não queira não saber, não. Não queira ser capitão da sua própria alma. Não queira viver esse carpe diem infernal. Deixa Jesus Cristo te tocar, meu querido. Deixa Ele produzir no teu coração vida. Volta para Ele. Ele não quer te tornar um viciado abstêmico ou seja lá o que for. Ele quer te tornar uma pessoa liberta. Liberta dos teus vícios. Liberta de uma vida pequena. Liberta de vontades mesquinhas. Liberta de um isolacionismo. Liberta de tanta ansiedade ruim que acaba com a nossa vida. Vamos orar. Pedir a Deus que isso seja realidade para a gente. Oh, Pai, a gente precisa tanto do Senhor. É a Tua cruz. É a Tua cruz, Deus, que produz isso na gente. Essa libertação. E somente a Tua cruz pode fazer isso, Deus. Porque é pelo sacrifício do Teu Filho, Deus, onde as nossas ansiedades mais profundas, elas são desfeitas. É onde há a libertação do nosso ser mais profundo. É onde há a sensação de vontade de viver a vida, Deus. E de na vida saber o que vale a vida. E de na vida saber pelo que vale a pena lutar. E de na vida entender que os teus caminhos são muito mais elevados do que os nossos. E de que mais do que libertação através de uma cura física, de uma cura financeira, ou seja lá do que for, daquilo que a gente entende como necessidade, o Senhor quer nos libertar desse eu infernal que tenta determinar caminhos de felicidade sem, contudo, nunca encontrar. Oh, Pai, tem misericórdia da gente. Encontra-se com a gente, Deus, talvez através dos telhados, nas esquinas da vida, talvez na nossa própria casa, ou talvez na Tua casa. Sim, na Tua casa, Deus. E faz uma obra maravilhosa no coração, na vida da gente, Deus. Nos transforma, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém, meus irmãos.